Todos os dias são dias especiais. Guarda apenas o que tem de ser guardado. Lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos. Bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Tens esse dom tão natural, fazes sorrir uma pedra e alguém sorria. Tens esse dom tão especial e assim resolves a guerra e alguém sorria. Tens esse dom tão natural de atravessar o deserto com um sorriso. Tens esse dom tão especial, todos te querem de pé por um sorriso. Citando Olímpia Ferraz, poderemos ler o seguinte: já lhe disseram alguma vez que você é uma pessoa muito especial? O seu carinho é tão contagiante que, se eu estiver sentindo triste, as suas mensagens sempre me conseguem alegrar. Já lhe disseram alguma vez o quanto a sua presença é importante para muitos e principalmente para mim? Só o facto de você existir já é motivo de alegria. Você é uma pessoa muito especial e a sua amizade é muito importante para mim. Gosto muito de ti. A tua sede de querer, vou acicatar a tua fome de prazer. Vou ao fim do mundo, vou tocar lá no teu fundo. Vou fechar o punho e pôr o sangue a ferver. Vou cerrar os dentes e morder o teu saber. Vou ao fim do mundo.

Vamos agir acreditando em nós mesmos, acreditando no nosso potencial e acreditando no dia a dia. Em cada dia nasce um novo dia. É essa a nossa esperança. Quando passas à minha rua, como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração. E até as flores do jardim mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais conter esta ansiedade. Nesse sobressalto, nesse salto alto, quem és tu? Miura, que me atormentas em câmara lenta, quem és tu? Miura, miúda, quem és? Há certos momentos em que eu acho que não passas de um golpe baixo, fantasia de um pobre coração. Cá vou eu de sentinela, por mais preta na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os devemos abraçar as nossas causas, os nossos ideais e objetivos de vida com força e garra. Pois bem, literalmente falando, devemos agarrar as oportunidades que aparecem na nossa vida e jamais desistir. Sempre persistir. Sempre persistir. Sorria. O sofrimento é passageiro. Nada veio para ficar. Enquanto desistir é uma ação para sempre. Não desista enquanto não for capaz de fazer um esforço a mais. É nesse algo a mais que está a sua vitória. Onde se vive? Este tempo sem viver. Perdido numa timidez que deixei crescer no conforto da mentira. Onde a missão afoga a pena, onde a cobardia incita o esquecer. Tempo de crise é tempo de mudança. Não tenha medo. Tenha a coragem de fazer uma revolução na sua vida e vá atrás do que dita a sua alma. Chorar. Eu quero voar. saber que nunca houve adeus. Nem consigo acreditar que te perdi. Perdi-te sem saber. E nem soube ouvir a razão. E eu aqui, perdida em ti, chorar. Quero voar para os teus pais. O sonho comanda a vida. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. ao desejar obter algo, devemos em primeiro lugar mentalizar que esse algo já está providenciado e agradecer por essa bênção. Essa é a melhor maneira de sintonizar com a transmissão das graças divinas. Então, agradeça todas as coisas boas que tem na vida, todas as coisas boas que gostaria de ter. Agradeça hoje mesmo. Em pequeno, a minha maior ambição era fugir desta casa e agora sinto-me feliz por ter fugido para aqui. Quantas voltas são precisas para escolher um só caminho e sentir que é meu para sempre? Quantas vezes indeciso eu desisto de vencer e decido ser prudente, evitando o que é diferente. É o tempo roubado, a razão de existir, o momento passado. Quantas feridas são precisas para escorrer um sangue novo e acender a chama ausente, prometendo que é para sempre? É o tempo. Destino traçado no mapa a fingir, um futuro distante e iludido. É o amor precioso. A razão de existir, um momento passado e perdido, é o amor receoso, o destino traçado no mapa a fingir, um futuro distante e iludido, é o amor receoso. Qualquer caminho que você decida tomar, existe sempre alguém para te dizer que você está errado, para dar algum palpite. Existem sempre dificuldades surgindo que te tentam acreditar que as críticas estão corretas. Mapear um caminho de ação e segui-lo até o fim requer coragem e persistência. Nem o tempo cheio de pedaços de nada. Não me dês sentidos para chegar ao fim, meu amor. Só quero ser feliz. Meu amor, não quero mais razões para apagar o que nasce e renasce e nos faz acordar. Faz medo, se for medo, o teu chão, mas é ar. Se você pensa que vai fracassar, fracassará. Se você pensa que vai triunfar, triunfará. Depende de você, dos seus pensamentos. Fortaleça-os com entusiasmo. O entusiasmo produzirá bons resultados. Sei de cor toda.